tudo pra mim. A flor do meu jardim, meu céu, meu querubim. É romance sem fim, ela é tudo pra mim. A flor do meu jardim, meu céu, meu querubim. É romance sem fim. Ela é tudo que eu sempre quis. A mulher que me faz feliz, que me apoia nas decisões, que me encoraja contra os leões. Humilde, leal, companheira, firmeza total, linda guerreira. Lado a lado nas batalhas, meu alicerce, minha muralha. Que levanta minha autoestima, que me empurra, morra acima. Que nunca deixa eu desistir, que me incentiva a prosseguir. Nas alegrias ou na tristeza, é minha rocha, minha fortaleza. Às vezes forte e apetitosa, às vezes frágil que nem a rosa. Ela é tudo pra mim, a flor do meu jardim, meu céu, meu querubim. É romance sem fim. Ela é tudo pra mim, a flor do meu jardim, meu céu, meu querubim. É romance sem fim. Quando eu a vi pela primeira vez, não acreditei no que senti. Eu me amarrei, eu me perdi no seu olhar, que me enfeitiçou. E foi assim que começou a nossa história de amor. A nossa história de amor. A nossa história de amor. A nossa história de amor. Ela é tudo pra mim, a flor do meu jardim, meu céu, meu querubim. É romance sem fim. Ela é tudo pra mim, a flor do meu jardim, meu céu, meu querubim. É romance sem fim.